Ficheiro 30, página 170. A Joana devolve com cuidado as minhas coisas à gaveta e mete-se na cama oposta à minha, precisamente quando as luzes se apagam. Não tens medo que te mate durante a noite? Como se não conseguisse dominar-te, respondo. Depois rimo-nos, porque estamos as duas tão cansadas que será um milagre conseguirmos levantar-nos no dia seguinte. Mas conseguimos. Todas as manhãs conseguimos. E no final da semana, as minhas costelas estão quase como novas e a Joana consegue montar a sua espingarda sem ajuda. A soldado York lança-nos um aceno aprovador quando acabamos os treinos. Bom trabalho, soldados. Quando a instrutora já não nos pode ouvir, a Joana resmunga. Acho que vencer os jogos foi mais fácil. Mas a expressão no seu rosto diz que está satisfeita. Com efeito, estamos quase bem dispostas quando entramos no refeitório, onde o Gale está à espera para jantar comigo. A dose gigante de carne estufada com legumes também ajuda à boa disposição. Os primeiros carregamentos de comida chegaram esta manhã, informa a Grizzly Say. Isto é carne de vaca a sério, do Distrito 10. Não o vosso cão selvagem. Não me lembro de alguma vez o teres recusado, riposta ao Gale. Juntamo-nos a um grupo que inclui a Deli, a Annie e o Finnick. É impressionante ver a transformação do Finnick desde que se casou. As suas anteriores encarnações, o decadente quebra-corações do Capitólio, que conhecia antes do quarteirão, o aliado enigmático na arena, o jovem perturbado, que tentou ajudar-me a recuperar, foram substituídas por alguém que irradia vivacidade. Os verdadeiros encantos do Finnick, o seu humor despretensioso e a sua natureza afável revelam-se pela primeira vez, desde que o conheci. Nunca larga a mão da Annie, nem quando caminham, nem quando comem. Duvido que alguma vez tencione largá-la. Ela parece perdida num enlevo de alegria. Há ainda momentos em que se percebe que algo falha no seu cérebro e outro mundo impede-a de nos ver. Mas bastam umas palavras do Finnick e ela volta para nós. A Deli, que conheço desde que era pequena, mas a quem nunca dei grande atenção, tem subido muito na minha estima. Contaram-lhe o que o Pita me disse naquela noite depois do casamento, mas ela não é mexeriqueira. O Haymitch garante que ela é a minha melhor defensora quando o Pita começa a brafustar a meu respeito. Sempre tomando o meu partido, culpando a tortura do Capitólio pelas percepções negativas do Pita. Ela exerce mais influência sobre ele do que qualquer outra pessoa, porque ele conhece-a de facto muito bem. Seja como for, mesmo que a Deli esteja a adorar as minhas boas qualidades, fico-lhe muito grata. Sinceramente, estou mesmo a precisar de um lenitivo. Estou tão cheia de fome e o guisado é tão delicioso. Carne de vaca, batatas, nabos e cebolas num molho espesso, que tenho de me obrigar a comer mais devagar. Por todo o refeitório sente-se o efeito rejuvenescedor que uma boa refeição pode provocar. Como pode tornar as pessoas mais simpáticas, mais engraçadas, mais otimistas. E lembrá-las que não é um erro continuar a viver. É melhor do que qualquer medicamento. Por isso, tento prolongar o momento e participo na conversa. Embebo o pão no molho e mordisco-o, enquanto ouço o Finnick contar uma história ridícula sobre uma tartaruga do mar que lhe roubou o chapéu. Rio-me antes de perceber que ele está ali. Mesmo do outro lado da mesa, atrás do lugar vazio ao lado da Joana, observar-me. Engasgo-me momentaneamente quando o pão com molho fica colado na minha garganta. Pita! Exclama a Deli. Que bom ver-te cá fora! Ele vem acompanhado de dois guardas menores. Segura no tabuleiro, desajeitadamente, equilibrando nas pontas dos dedos, porque traz as mãos algemadas com uma pequena corrente entre elas. Que fazes com essas pulseiras esquisitas? Pergunta a Joana. Ainda não sou digno de confiança, responde o Pita. Nem sequer me posso sentar aqui sem a vossa autorização. Ele acena com a cabeça para os guardas. É claro que ele pode sentar-se aqui. Somos velhos amigos, afirma a Joana, dando palmadinhas no espaço ao lado dela. Os guardas acenam com a cabeça e o Pita senta-se. Eu e o Pita ficámos em celas vizinhas no Capitólio. Conhecemos muito bem os gritos um do outro. A Anne, que está do outro lado da Joana, tapa os ouvidos e ausenta-se da realidade. O Finnick lança um olhar furioso à Joana e abraça a Anne. Que foi? O meu médico de cabeça disse que não devo recalcar os pensamentos. Faz parte da minha terapia, replica a Joana. A boa disposição desaparece do nosso pequeno grupo. O Finnick murmura coisas à Anne até ela retirar lentamente as mãos. Depois segue-se um longo silêncio em que as pessoas fingem comer. Anne, diz Adélia animada, sabias que foi o Pita que decorou o teu bolo de casamento? A família dele tinha uma padaria no 12 e ele fazia todas as decorações de açúcar. A Anne olha com cuidado para além da Joana. Obrigada, Pita, estava lindo. O prazer foi todo meu, Anne, responde Pita, e ouço aquela velha amabilidade na sua voz que julguei ter desaparecido para sempre. Não é dirigida a mim, mas mesmo assim. Se quisermos dar aquele passeio, é melhor irmos, diz o Finnick para a Anne. Ele arruma os dois tabuleiros para poder levá-los com uma mão, enquanto dá a outra à Anne. Foi um prazer voltar a ver-te, Pita. Sê bonzinho para ela, Finnick, senão ainda sou capaz de te roubar. Podia ser uma piada, se o tom de voz não fosse tão frio. Tudo o que transmite parece deslocado. A desconfiança patente em relação ao Finnick, a insinuação de que o Pita está de olho na Anne, que a Anne poderá abandonar o Finnick, que eu nem sequer existo. Ah, Pita, suspira o Finnick sem se zangar, não me faças arrepender de te ter reanimado o coração. Ele vai-se embora com a Anne depois de me lançar um olhar preocupado. Depois de eles saírem, Adele repreende o Pita. Ele salvou-te a vida, Pita, mais de uma vez. Por ela, responde ele acenando para mim com a cabeça, pela rebelião. Não por mim, não lhe devo nada. Não devia cair no engodo, mas caio. Talvez não, mas a Mags está morta e tu continuas vivo. Isso devia valer alguma coisa. Sim, muitas coisas que deviam valer alguma coisa parece que não valem, Katniss. Tenho algumas recordações que não consigo perceber e não acho que o Capitólio as tenha alterado. Muitas noites no comboio, por exemplo, responde o Pita. Novamente as insinuações de que aconteceu muito mais no comboio do que estou disposta a admitir. De que aquilo que aconteceu, aquelas noites em que só não enlouqueci porque tinha os braços dele à minha volta, já não tem importância. Que foi tudo uma mentira, tudo uma maneira de abusar dele. O Pita faz um pequeno gesto com a colher, apontando para mim e para o Gale. Então, vocês agora são oficialmente um casal? Ou eles continuam a insistir na história dos amantes condenados? Continuam com a história, responde a Joana. Uma série de espasmos leva o Pita a cerrar as mãos e depois a abri-las de um modo esquisito. Será a única forma de as manter longe do meu pescoço? Sinto a tensão nos músculos do Gale ao meu lado e temo uma altercação. Mas o Gale diz apenas, não teria acreditado se não o tivesse visto com os meus próprios olhos. O quê? Pergunta o Pita. Tu, responde o Gale. Terás de ser um pouco mais específico, insiste o Pita. O quê? Em mim. O facto de te terem substituído por uma versão mute de ti mesmo, esclarece a Joana. O Gale acaba de beber o leite. Já acabaste? Pergunta-me. Levanto-me e vamos entregar os nossos tabuleiros. À saída, um velhote detém-me, porque trago ainda na mão o resto do meu pão com molho. Algo na minha expressão ou talvez o facto de não ter procurado escondê-lo leva-o a ignorar a infração. Deixa-me enfiar o pão na boca e sair. Estamos quase a chegar ao meu compartimento quando Gale volta a falar. Não estava à espera daquilo. Eu disse-te que ele me odiava, lembro-lhe. É a maneira como ele te odeia. É tão familiar. Eu costumava sentir-me assim, admito Gale, quando te via a beijá-lo no ecrã. Só que sabia que não estava a ser completamente justo. Ele não consegue ver isso. Chegamos à minha porta. Talvez esteja apenas a ver-me como realmente sou. Tenho de ir dormir. O Gale agarra-me no braço antes que eu consiga desaparecer. Então é isso que pensas agora? Encolho os ombros. Katniss, como teu amigo mais antigo, acredita quando digo que ele não está a ver-te como realmente és. Beija-me na face e vai-se embora. Sento-me na minha cama tentando meter informações dos meus livros de estratégia militar na cabeça e afastar recordações das minhas noites com o Pita no comboio. Passados uns 20 minutos, a Joana entra no quarto e atira-se para cima da minha cama. Perdeste o melhor. Adele zangou-se com o Pita por causa da maneira como ele te tratou. Soltou tantos guinchinhos, parecia um ratinho sendo esfaqueado várias vezes com um garfo. O refeitório inteiro ficou pasmado a olhar. O que fez o Pita? Pergunto. Começou a discutir com ele próprio, como se fossem duas pessoas. Os guardas tiveram de o levar. O lado bom da coisa foi que ninguém parece ter reparado que acabei o estofado dele. A Joana esfrega a barriga inchada com as mãos. Olho para a camada de sujidade debaixo das unhas dela e pergunto-me se as pessoas do sete nunca tomam banho. Passamos 2 horas a perguntar uma à outra termos militares. Depois vou visitar a minha mãe e a prima durante algum tempo. Quando estou novamente no compartimento, de banho tomado, olhando para a escuridão, pergunto finalmente. Joana, conseguias mesmo ouvi-lo gritar? Isso fazia parte, responde ela, como os pau-regaios na arena. Só que era real e não parava depois de 1 hora. Tic-tac. Tic-tac, murmuro em resposta. Rosas, mutes, tributos, golfinhos de açúcar, amigos, mimogaios, estilistas. Eu, tudo grita nos meus sonhos hoje à noite.